Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja bem-vindo. Agora, atenção, temos livros para oferecer no Natal. 12 livros para 12 ouvintes do Agora Acontece. Bom, e como se faz para ganhar 12 livros? Muito simplesmente. Diga-nos por carta qual foi o livro que leu este ano e de que mais gostou. Diga-nos porquê. Diga-nos porquê com toda a verdade. Um júri vai ler a sua carta e decidir que, se calhar, o prémio é seu. Que livro lhe deu mais prazer em 1998? Qualquer livro, mesmo que tenha sido o regresso a um bom livro da sua infância. O que quiser. O essencial do jogo é dizer-nos o porquê do seu encanto. Depois, faça o favor de dirigir essa carta para Passatempo de Natal, Instituto Português do Livro, Campo Grande, 83, Lisboa. Passatempo de Natal, Instituto Português do Livro, Campo Grande, 83, Lisboa. E na semana de Natal, este programa lhe dirá se foi o meu amigo ou a minha amiga o vencedor de 12 livros para Natal. Acontece. E agora acontece música do cinema português. 100 anos do cinema português passados ao crivo de um grupo de pessoas, já vamos saber quem, e daí resultando um CD que acaba de sair por mão da Movieplay, com voz de Maria Anadon. Esta voz. Viva Maria. Olá. Esta seleção foi feita por quem e com que critério? Vamos lá começar por aí. Estávamos em 96, quando me apercebi de facto que estávamos a comemorar o centenário do cinema português. E eu já tinha perdido um bocado em 95, quando fiz o lançamento do meu primeiro CD. Que era jazz também. Que era jazz também. E estávamos a comemorar o centenário do cinema, de facto. E deveria, dado que gravei com 4 norte-americanas, ter aproveitado, dado que temos músicas lindíssimas do cinema norte-americano, conhecidas por toda a gente, de quando gravei o CD, ter aproveitado essa oportunidade para fazer uma homenagem ao cinema. E daí ficou, mas ficou lá retida, e quando me dei conta que havia a comemoração do centenário do cinema português, assim, pronto, está na altura, e está na altura de aprender a cantar em português. Ora bem, dar palavra à música significou convidar poetas, convidar letristas. Exatamente. Com que escolhas, com que dificuldades e com que facilidades? Com algumas dificuldades, embora com sempre com uma alegria e com uma constante vontade de selecionar sempre aquilo que fosse melhor e que se adequasse mais àquilo que eram os temas. É evidente que foi difícil não só a escolha dos temas, que alguns são só instrumentais, como sabe, e depois fazer a seleção da letra que se adequasse mais especificamente àquilo que era o filme. Ora bem, vamos ler este disco para os ouvintes. Aqui estão músicas só com voz, portanto só vocalizadas, ou também com poema, dos filmes Belarmino, de Fernando Lopes, Os Tempos Difíceis, de João Botelho, A Operação Dinamite, do Leitão de Barros, O Ilhéu de Contenda, do cabo-verdiano Leão Lopes, Bobo, de José Álvaro de Moraes, Os Contactos, de Leandro Ferreira, e Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, pois, com certeza. O Belarmino, esse é premiado aqui com não uma, não duas, mas três faixas. Não, duas. Faixas. Temos Belarmino logo sim, na Noite de Neon. Oh, minha senhora, uma versão noturna. Deste disco conheço eu. Vamos lá ver, faça favor, não me interrompa. Ok. Três vezes Belarmino, porquê, Maria? Logo aí. São os únicos dois temas, dado que um é bisado, com uma versão noturna, com uma versão mais quente, mais final de noite. Já tínhamos quase mandado os músicos para casa e fiquei só eu e o Está pianista. Está o sol a começar a clarear. Exato. Lá fora. E entretanto, foi de facto, da nossa pesquisa toda, os únicos dois temas que nos aparecem como música de jazz, de facto. De facto. Os Verdes Anos merecem letra de um dos grandes poetas portugueses vivos, Pedro Tamen. Exato, que é super difícil cantá-lo. Muito difícil cantá-lo. Nós vamos de resto ouvi-lo, Os Verdes Anos, no finzinho desta conversa. Maria, os 100 anos do cinema, o seu segundo CD, destina-se a quem? Eu espero que a toda a gente, porque uma das perguntas que me têm feito sistematicamente e encaminhando frequentissimamente o jazz para o elitismo e para... pronto, para o elitismo, começa a não fazer muito sentido. Há, de facto... Espera aí, o que é que não faz sentido? O jazz não faz sentido? Não faz sentido e as pessoas identificarem-no sistematicamente com uma faixa de elitistas. Há os que sim e há os que não, porque que sim, há jazz muito duro, há jazz muito denso, há jazz muito pronto, pouco... Aí eu acho... Com pouca harmonia. Com pouca melodia, talvez. Que é assim, eu acho que... Quem, à partida, diz que não gosta de jazz, situa sistematicamente num experimentalismo que houve nos anos 60 do free jazz, em que, de facto, é complicado, para quem não conhece e não tenha acompanhado o percurso do jazz e a evolução do jazz, de conseguir perceber onde é que está a musicalidade quando estão dois ou três saxofonistas a tocar ao mesmo tempo. Bonito esta conversa para uma escola de música, mas para a praça pública, para o jazz pública. Como no resto das músicas, é eu gosto ou eu não gosto e ponto. Exato. Final. E eu espero que este disco venha exatamente desvanecer essa esse mito. Esse mito de que eu jazz não gosto. Portanto, é para se ouvir, é cantado em português, não deixa de não ter a base toda do jazz, porque eles estão lá, todos nós somos músicos de jazz, todos nós temos a nossa formação jazzística, quanto mais não seja de orelha, mas... é cantado em português, obriga, e isto pela minha experiência em concertos, a que haja uma atenção redobrada. Já não é só a musicalidade pela musicalidade, não é a melodia pela melodia, não é só um conjunto com uma voz a cantar qualquer tema em inglês que as pessoas poderão ou não identificá-lo, mas algo esta não, é vernáculo. É aqui, português. Aqui diz-se em português, mas com música. Com vamos música. Ouvir. Que vamos ouvir. Escondeu, a lua espreitou do céu. Luz de neon traz um véu, traz cor, fantasia. A noite para mim é dia. Há quanto tempo eu não sentia neon por companhia, um som meu bem-estar. Que saudade. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho, com o patrocínio de Caixa Geral de Depósitos, Instituto do Livro e das Bibliotecas, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da Educação. A gente nova gosta do jazz em Portugal. Gosta e é... Para mim é uma surpresa muito grande quando faço concertos, sobretudo por este país fora, e de ter a alegria de ver os pais, os avós e os filhotes e os netos sentados a assistir, quer na música jazz que eu faço, quer nas minhas interpretações com a música clássica que pontualmente faço com o maestro António Sayote, e que de facto é um prazer. As pessoas vão e as pessoas aderem, desde o momento que as coisas lhes cheguem. Quem é que constrói o seu repertório, Mariana Adão? Neste caso fui eu e o... Não, Carlos neste Azevedo. Caso do disco, sim. Não, mas normalmente o seu repertório para os seus concertos? Em termos do que é que vai acontecer, pronto, é evidente que ao fim de 15 anos de andar a cantar já há um vasto repertório, tanto com o American Songbook como com este. E depois é uma questão de um bocado de sensibilidade, onde nós vamos tocar. Como é que interessa começar este concerto neste espaço, especificamente? Que tipo de público é que nós vamos ter? E depois escolher exatamente se é conveniente entrar com uma balada... começar com uma balada onde as pessoas se vão sentir identificadas com uma coisa mais melódica, ou então temos um público mais especializado e podemos arrancar um concerto com este tema que tem vindo a servir de pano de fundo como uma abertura, em que é todo ele vocalizado, a voz é utilizada como um instrumento, eu faço naipe com os metais e as pessoas não estão tão habituadas, portanto há que ter a sensibilidade para saber qual é o público que nós temos na nossa frente e depois agarrar. Maria Anadon, a propósito do jazz em português. Agora acontece. Estarmos os dois era um calor que arrefecia, sem antes nem depois. Era um segredo sem ninguém para ouvir, era um engano e era um medo, a morte a rir nos nossos verdes anos. Nosso sangue corria um vento de sermos sós, mas se a noite era dia e o dia acabava em nós. Era um segredo sem ninguém para ouvir, era um engano e era um medo, Somos o Círculo de Leitores. Levamos a aventura do livro a meio milhão de casas portuguesas. Promovemos a leitura e o conhecimento. Contribuímos para o desenvolvimento da nossa língua e da nossa cultura. Somos o Círculo de Leitores. Oferecemos aos nossos sócios as melhores obras publicadas em Portugal e no mundo. Editamos grandes exclusivos sobre temas relevantes da nossa história e da nossa cultura. Cultivamos a paixão do livro. Somos o Círculo de Leitores. Passatempo de Natal. 12 livros para 12 premiados ouvintes do Agora Acontece. É verdade? Na semana de Natal anunciaremos aqui quais são os 12 vencedores de uma dúzia de livros, uma bela biblioteca de Natal, com o seguinte momento de jogo muito simples. Diga-nos por carta qual foi o livro que leu neste ano de 1998 e que mais o encantou. Que prazer retirou de que livro? Diga-nos porquê, por carta. Para Passatempo de Natal, Instituto Português do Livro, Campo Grande, 83, Lisboa. Instituto Português do Livro, Campo Grande, 83, Lisboa. Seja feliz. Boas leituras no Natal. Acontece. Como tudo é bonito por lá. Luanda é filha do mar e há sempre um cheiro no ar a embriagar-nos com paixão. Quem não conhece as duas margens do Mussul? Quem não dormiu vendo as estrelas do teu céu? Quem já conhece não esquece e a todos entristece saber do teu sofrimento e da tua dor. Madrinha de Angola, vem ver como o teu povo chora. Traz-lhe finalmente a paz. Haja calma e haja bom senso e que as mágoas se enterrem no tempo. Lua, o teu povo não aguenta mais sofrer. Lua do nome de Luanda, lua madrinha de Angola, vem ver como o teu povo chora. Traz-lhe finalmente a paz. Lua do nome de Luanda, lua madrinha de Angola, vem ver como o teu povo chora. Traz-lhe finalmente a paz. Lua do nome de Luanda. sua madrinha de Angola. Vem ver como o teu povo chora. Traz-lhe finalmente a paz. Lua do nome de em qualquer sítio, sempre. E agora acontece esta margem da ausência. O último livro que Urbano Tavares Rodrigues nos traz, agora por mão da ASA, ao contrário do que é habitual, porque ele é um escritor da Europa-América, e que é um misto de conto, um misto de poesia. Há um diálogo do autor com a sua amada, e através desse diálogo ele descreve, pinta estados da alma, pinta os ambientes que o cercam, tudo isto acompanhado de belíssimas fotografias de Fernando Curado Matos e Carlos Melo Santos, o que dá de imediato a grande curiosidade de perguntar ao próprio Urbano Tavares Rodrigues que salto foi este na sua escrita, porque o romancista ficou em casa. Meu caro Carlos, isto aconteceu da seguinte maneira. Um dia o Carlos Melo Santos apareceu-me em casa com umas fotografias maravilhosas dele e do Fernando Curado Matos. E queria um texto meu. Eu fiquei com elas e vi-as longamente. Eram praias, imagens do mar, nuvens, dunas, gaivotas, areias, arbustos, rochedos. E havia, por vezes, toda a violência do mar, e outra vez havia praias que pareciam de prata, com as pegadas, quer de seres humanos, quer de gaivotas, mas nunca aparecia o ser humano. É verdade. De facto, apenas as aves, as cagarras e as gaivotas. E perante aquele universo desértico, belíssimo, onde a luz reinava sempre, imaginei o título, Margem da Ausência. Ali não havia seres humanos. E não fui capaz de escrever um texto tipo legendas para as fotografias. E então propus-lhes escrever um texto paralelo que seria um conto. Digamos que isto é um poema para uma partitura que já estava feita, só que a partitura aqui não era musical, era fotográfica. Exatamente, quero dizer, é isso. Em parte é isso. Porque o que eu escrevi tem muito a ver com essas rochas, com esse mar, com essa música, como você disse, não é? Porque são imagens que nos remetem para grandes sinfonias e para acordes delicados. E, ao mesmo tempo, eu imaginei uma história de amores. Mas tinha de ser uma história de ausência, de saudade. E então imaginei um casal numa casa à beira-mar. Ele escritor e ela cientista. Ela recebe é convidada a ir para o estrangeiro durante uma temporada, não se diz exatamente quantos meses, e viver longe dele. E então a novela diz-nos pouco a pouco o que foi, mas muito vagamente, o que foi a vida deles antes, que era uma vida de amor partilhado. E dá-nos o estado dele de saudade, por vezes de ciúme, outras vezes de angústia, chegando quase até à depressão. E outras vezes de fortíssimo erotismo também. Também, porque é um casal muito apaixonado, quer dizer, ele lembra as noites de amor, lembra o corpo dela, portanto, eu creio que procurei dar duas dimensões da vida, o espiritual e o carnal, que é, no fundo, as duas conjugadas é que dão o amor, de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem. E então, há pequenos incidentes apenas, o gato deles desaparece, quer dizer, há um bibelô que cai e se quebra. Há uma mulher estranha que parece uma espécie de presentificação da morte que surge quando ele vai a caminho da praia, ele vai constantemente ver o mar. Há uns pescadores em greve que passam numa caminhoneta, são imagens do mundo com o qual ele tem relações afetivas, mas que está tudo distante porque ele está completamente concentrado naquela ausência e naquela paixão. E um dia, naturalmente, ela volta e novamente entre eles se consuma o amor numa total plenitude, como se fosse um cântico de vida. Aliás, o próprio amor está relacionado com a natureza e com aquela natureza. Mas se, contando a novela ou o conto desta maneira, eu ocultaria uma parte da realidade. É que aquele mar, aquelas rochas, aquelas gaivotas, aqueles sons musicais do próprio mar, o quebrar da onda nos rochedos, levam-no também a um sentimento de procura do ser absoluto. Quer dizer, aquilo que está mais perto da ideia de Deus. Portanto, há também uma dimensão, eu não direi religiosa, mas metafísica. Quer dizer, há uma procura do que está para além da vida. Quer dizer, e é o mar, são as rochas, é isso que transmite esse sentimento. Bom, e aqui o jornalista tem que dizer ao seu ouvinte que esta descrição assim tão simples, tão entendível, que o autor faz da sua própria obra, corresponde nesta simplicidade à forma como o livro está escrito. Isto é, as páginas passam-nos diante dos olhos, quase sem darmos por elas, sem darmos por nós. O livro acabou, de resto o livro é pequenino, infelizmente é um livro muito pequenino, enxuto de texto. E este é um convite claro que faço ao ouvinte. Se lembrar amanhã, hoje à tarde, ou não sei, conforme a hora que estiver a ouvir, passe pela sua livraria mais próxima e lembre-se deste título: Margem da Ausência. Urbano Tavares Rodrigues, muito já depurado de si próprio. Urbano, como é que se senta à mesa para pôr no papel a nova ideia para um novo livro? Sente-se com o peso da responsabilidade de ser o grande nome, ou um dos grandes nomes da referência da literatura portuguesa deste século? Isso pesa-o ou não? Ou, pelo contrário, já está tão bem dentro de si, do nome feito, da obra literária produzida, que há uma imensa segurança? Eu, cada vez que escrevo um livro, é como se escrevesse pela primeira vez. Quer dizer, tenho um pouco esse sentimento, não tanto da responsabilidade da obra escrita, mas de querer fazer uma coisa perfeita, que é a ambição de todos os escritores, julgo eu, e não faço nunca, quer dizer, aquela obra que eu queria fazer. Portanto, há um desejo de comunicar com os outros, de me descobrir a mim próprio no tu, ou seja, aqui há um diálogo até do eu com o tu, do homem com a mulher ausente. Portanto, há uma espécie de jogo de espelhos, de eu, ao falar dela e ao dialogar com ela ausente, ou com ela na saudade, estar a falar de mim próprio. Portanto, é claro, a história é uma história inventada, mas eu não poderia escrevê-la se não tivesse vivido situações semelhantes. Quer dizer, no fundo, é uma experiência do amor, é uma experiência da dor, é uma experiência até do ciúme, e depois é, sobretudo, uma experiência da palavra. Porque este texto, que é fluido, como o Carlos sim, disse, foi um texto muito, muito trabalhado. Quer dizer, a sua escrita é uma escrita muito causticada. Hoje é muito trabalhada. Quer dizer, há períodos que eu trabalho como quem está a lapidar uma joia. Quer dizer, mudo, quero encontrar nele sempre uma música. As metáforas acontecem-me, quer dizer, surgem-me de facto certas comparações, naturalmente. Mas depois, se tenho duas ou três, elimino duas, para que fique só uma e para que brilhe mais. Portanto, quando tenho dois ou três adjetivos, vou tirar um ou tirar dois. E qual é o estado do espírito da pessoa escritor, da pessoa Urbano Tavares Rodrigues escritor? Outros escritores dizem-se possuídos. Desde o momento que começam a escrever uma obra e que a ideia vai fluindo, que ficam, digamos que, possuídos pela criatividade. Há qualquer força que entra neles e que os faz pôr no papel. Outros, como o José Saramago, consideram-se de tal maneira subjugados durante o tempo da escrita que saem exaustos. O Saramago dizia-me no outro dia que, quando acabou de escrever o ensaio sobre a cegueira, teve de descansar durante uma semana inteira, dormir, dormir, dormir, porque estava exausto. Como é que está a pessoa, Urbano Tavares Rodrigues, durante o processo da escrita? Isso acontece-me também, talvez não com essa carga tão grande, mas normalmente eu fico também muito cansado e muitas vezes tenho dores de cabeça quando escrevo várias horas seguidas, devido à intensidade da forma como vivo. Então lá está, há mesmo uma tensão interior muito grande. Há uma tensão muito grande, embora o processo em mim não seja muito imediato, na medida em que eu escrevo a partir de uma experiência cultural, mas sobretudo a partir de vivências, do vivido, ou dos outros, ou de mim próprio. Portanto, quer dizer, há coisas que vêm com muita força e, por vezes, com dor. Mas, no momento, quando as imagino, no momento da escrita, a tensão é mais a procura da expressão adequada, como dizia o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que até finge que é dor a dor que deveras sente. Portanto, eu não escrevo sem alguma coisa de muito forte que experimentei, ou então, quando imagino completamente uma figura, seja a de uma prostituta, ou de um criminoso, ou de um ladrão, ou de um santo, ou de um herói, eu vivo essa figura que não está dentro de mim, mas eu entro eu dentro dela. E acabo por a viver, por passar para dentro dela. E surpreende-se com os momentos que essa sua figura vai ter que viver. A Lídia Jorge diz-me que muitas vezes fica curiosíssima, ela, escritora, de saber o que é que vai acontecer à sua personagem. Eu diria não propriamente isso, mas uma coisa semelhante, porque a certa altura as personagens governam-nos e saem para fora do nosso projeto inicial. Aqui é muito simples, só há duas personagens praticamente, um homem e uma mulher. Sim, claro. Pois, e há a natureza, que é a terceira personagem, mas eu tenho escrito romances complexos, onde há várias famílias, muitas personagens, e então acontece que elas me desobedecem. Eu dou-me conta, esta personagem não pode praticar este ato que eu tinha imaginado, porque ela é diferente, eu criei-a diferente através das palavras que pus no texto e que produzem sentido, e então tenho que respeitar a minha personagem, porque ela vai por outro caminho. Ao João de Melo perguntei no outro dia se ele, que é nascido nos Açores, se ele é um escritor açoriano. Isto é uma pergunta que normalmente os açorianos não gostam que se lhes faça. E não sei porque não, porque isto é uma troca de ideias como outra qualquer. Respondeu muitíssimo bem o João, de resto tem aquele raciocínio límpido. Ou Urbano Tavares Rodrigues, ou alentejano. O Urbano é um escritor alentejano. Sim, não, eu vou dizer, porque eu sou, acima de tudo, claro, um escritor português, eu trabalho a língua portuguesa, não existe uma língua alentejana. Mas o que acontece, uma parte importante da minha obra fala do Alentejo. E quando eu escrevo sobre o Alentejo, sobre a minha infância e adolescência e momentos que vivi, mesmo já adulto, no Alentejo, é quando escrevo melhores, é quando encontro a linguagem mais poética, mais rica, mais misteriosa e profunda. Isso não há dúvida, quer dizer, portanto, em certa medida, eu sou alentejano, sou um alentejano escritor. Ele, alentejano, se confessa. Finalmente, o Prémio Nobel veio dar uma grande viragem nos costumes, nos hábitos de leitura dos portugueses. Eu espero que sim, desejo muito isso, quer dizer... Bem, os livros de Saramago vendem-se agora como manteiga, não é? Claro, aliás, o Saramago, além de ser um grande escritor, é um homem equilibrado, generoso, e que teve a grandeza, quando recebeu o prémio, de dizer que outros escritores portugueses poderiam, como ele, tê-lo tido. Disse, sim, senhor. E esse gesto de fraternidade é muito bonito e corresponde a uma realidade. Quer dizer, há hoje em Portugal uma grande literatura. Quer dizer, há vários escritores de grande dimensão e a literatura portuguesa deve beneficiar com este prémio Nobel. Vai chamar a atenção para os escritores e para as obras literárias publicadas em Portugal. Sim, mas a minha pergunta não era bem essa. A leitura cá dentro aumentará. Sim, Urbano, nós estamos conversando aqui nesta rádio local para gente que eventualmente não leu um livro o ano passado. Não leu um único livro o ano passado. O que não é crime nenhum. Claro, a Agostina Bessa Luís também já disse neste programa, não ler livros não é pecado. Mas é bom ler, é bom para a própria pessoa, é bom para mim pegar num livro e conhecer coisas novas. Bom, sente, Urbano, aqui falando nesta rádio local onde estamos agora, que os hábitos de consumo, o apetite pelo livro possa ter aumentado com o Saramago? Por outras palavras, fale com o nosso ouvinte neste momento, aqui nesta rádio local. Sim, sim. Pois vou tentar falar com o ouvinte. Eu acho que o livro... É um companheiro. É um companheiro de horas vazias e é um companheiro de horas difíceis e dolorosas, em que o livro aparece como um consolo, como qualquer coisa que nos leva para outro terreno e nos faz esquecer o sofrimento. O livro pode procurar-se nas bibliotecas e pode também comprar-se, com sacrifício muitas vezes, mas é um esforço que realmente compensa, porque traz um universo maravilhoso onde a pessoa se distrai e onde a pessoa conhece a vida e acaba por se conhecer até mais a si própria, porque às vezes projeta-se nas personagens, descobre que as personagens viveram situações que ela já viveu e sentiram coisas que ela já viveu também. Urbano Tavares Rodrigues. Somos o Círculo de Leitores. Levamos a aventura do livro a meio milhão de casas portuguesas. Promovemos a leitura e o conhecimento. Contribuímos para o desenvolvimento da nossa língua e da nossa cultura. Somos o Círculo de Leitores. Oferecemos aos nossos sócios as melhores obras publicadas em Portugal e no mundo. Editamos grandes exclusivos sobre temas relevantes da nossa história e da nossa cultura. Cultivamos a paixão do livro. Somos o Círculo de Leitores. Este programa quer dar-lhe 12 livros neste Natal. De uma forma simples. Faça o favor de nos escrever uma carta explicando o porquê do livro que leu em 1998 e que mais o encantou. Porque é que gostei do livro que li este ano, mesmo que tenha sido um livro da sua memória, do seu regresso ao passado. Faça o favor de nos dizer porquê, numa carta dirigida a Passatempo de Natal, Instituto Português do Livro, Campo Grande 83, Lisboa. Instituto Português do Livro, Campo Grande 83, Lisboa. Os vencedores serão conhecidos aqui, nesta rádio, na semana de Natal. Acontece. Alguém diz com lentidão: Lisboa, sabes, eu sei, é uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos. Algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo degraus e degraus e degraus até ao rio. Alguém diz com lentidão: Lisboa, sabes, eu sei, é uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos. Algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo de graus e de graus e de graus até ao rio. E agora acontece Espinho e uma livraria que se chama Livramar, por uma boa razão, porque está próxima do mar, e que é uma livraria-galeria também, que tem à sua frente um homem chamado Miguel Cardoso. Viva Miguel Cardoso, viva Espinho. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para aí, para o vosso programa. Meu amigo, ser livreiro em Espinho significa masoquismo de quem gosta muito de perder dinheiro todo o tempo, é verdade? Exatamente, 100% verdade. E porquê? Porque, de facto, isto em Espinho, vender livro é um bocado complicado, porque, pronto, eu estou muito próximo do Porto e as pessoas, e até agora nunca ter existido em Espinho um espaço próprio dedicado ao livro e às artes em si, as pessoas, durante todo este tempo, até há ano e meio atrás, diluía-se pela cidade do Porto, pelos grandes espaços. Pois, grandes, naturalmente, há aí um efeito de atração irresistível pelos grandes centros. Exato. No entanto, Miguel, a Livramar faz aos sábados à noite tertúlias de fotografia, sim, faz às quartas à noite tertúlias de poesia, e tem gente a frequentar uma coisa e outra. Sim, exatamente. Há sempre, pelo menos na noite de poesia, o espaço torna-se pequeno. Não é? Porque, pronto, tem a poesia, tem a música, tem conversas, tudo nesse dia, e portanto isto está completamente cheio. Na tertúlia de fotografia, por hoje são mais aqueles carolas da fotografia, aparecem 10, 8, 15, conforme, mas também tem uma atividade interessante. Quando as tertúlias de poesia terminam, se calhar as pessoas sobem as escadinhas lá debaixo da galeria até ao piso térreo da livraria, sim, e se calhar deitam as mãos às suas estantes e compram mesmo poesia. É verdade isto? É verdade, também é verdade. Há, de facto, sessões de poesia em que, vendo, portanto, naquele espaço, quando acaba ou antes de iniciar, as pessoas amantes da poesia, e às vezes vendo dezenas de contos em livros de poesia, o que não é muito fácil em Portugal. Não é de toda a poesia, quando se fazem tiragens de 500 exemplares, exato, é uma grande tiragem, exato, e normalmente desses 500 ficam 300 depois nos fundos que não se vendem das livrarias, a gente sabe. Ó Miguel, que poesia é que a sua gente lhe vai buscar à prateleira? A poesia portuguesa, portanto feita de raiz na palavra, no léxico português, ou também as traduções? É também as traduções, mas preferencialmente a portuguesa. E quem é que vende mais? Flor Bela Espanca, vendo, é aquela que o Jean Andrade, o Manuel Alegre, pronto, são aqueles que consomem com mais quantidade. Pergunta-lhe quem vende e agora pergunto-lhe quem compra. Pronto, é um público muito, muito restrito, mas se calhar eu vou dizer uma coisa que me agrada bastante. 60% são jovens. Bravo. Bravo. É que ainda há pouco eu tive aqui a Maria Anadon neste mesmo programa, que canta jazz, como sabe. Pois. E eu perguntava-lhe, e nos seus concertos, quando a Maria anda por aí pelo país, que público é que tem? E ela deu-me uma resposta muito coincidente com a sua. É gente nova. Quer dizer, a gente nova, de facto, não é capaz de não ser a tal geração rasca, Miguel. De maneira nenhuma. Eu tenho aqui a prova exata do que o Carlos Pintoelho acaba de dizer, porque as pessoas diziam que os jovens que se perdem, os jovens que andam por maus caminhos, exatamente, eles andam quando não têm quem lhes ofereça qualquer local ou qualquer sítio que os estimule e que lhes ofereça um local onde eles se sintam bem. E, portanto, há sempre a possibilidade aqui na livraria de isso acontecer, e a prova é que está aqui nas noites de poesia ou da tertúlia de fotografia, uma maior percentagem do público a assistir e a participar são jovens. Temos aqui jovens poetas, já lançámos um livro dos jovens poetas das escolas cá de Espinho, que foi um êxito, já vai na terceira edição, né? E temos jovens a declamar nas noites de poesia, e na tertúlia de fotografia acontece a mesma coisa. Portanto, os jovens gostam de cultura, gostam de poesia, gostam de arte. É preciso é que as cidades ou os livreiros ou os músicos lhe concedam um espaço onde eles possam adquirir esse conhecimento e sentirem-se bem. É a voz que chega do mar de espinho, de uma livraria-galeria que também é um centro de convívio e, pelo que vejo, de otimismo. Miguel Cardoso, muito obrigado. E pronto, esta foi a edição 11 do Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Xaxaxá, por mão de Rui Dias. Produção, Luísa Barracón. Voz, Paula Castelar. Patrocínios: Caixa Geral de Depósitos, Instituto Português do Livro e das Bibliotecas do Ministério da Cultura, Ministérios da Ciência, da Tecnologia e da Educação. Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.